segundo plano. Encontros fadas com sangueiras. Palavras dilatadas, o verso entre uma obsessão paranoica, algumas partes do verso. Palavras dilatadas.